Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Está começando mais um Periscate. Por que tem que fazer desse jeito, né? Por que não fala mais um Periscate, né? O que tem que dar uma de bobo? Periscate todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdazo. Mas hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira porque teve jogo ontem, seu animal. É por isso. Você não queria que eu fizesse o periscato na hora do jogo, que nem você ia ver. Então, quando tem jogo na segunda, que vai acontecer também na semana que vem, contra o Botafogo, o periscato vai ser na terça-feira. Mas, normalmente, é segunda e sexta-feira a partir das 20 horas. Você pode assistir também no Facebook, que fica gravado, né? Depois, não precisa ser ao vivo, só que ao vivo é mais legal, porque você participa, você faz perguntas nessa linda caixa de comentários, e eu vou responder e vou dar patada, né? Porque normalmente as perguntas que vocês fazem são perguntas cretinas, estúpidas, mas algumas se salvam. Mas as mais legais são as estúpidas, porque daí eu dou patada e todo mundo se diverte. Mas também sai muita coisa boa, sai coisa inteligente. E é com o maior prazer que a gente faz essa brincadeira aqui durante uma hora, todas as segundas e sextas-feiras. Quem não pode ver, quem não pode ver no Facebook, também pode ouvir no site, no Verdazo, fica lá gravado o podcast, ou também pode baixar o agregador e aí ser avisado que tem podcast novo e ouvir no celular, ouvir onde quiser. Então tem de tudo, tem para todos os gostos. O que não tem para todos os gostos é o futebolzinho do Palmeiras, hein? Tá aqui, los pariu, hein? Que futebolzinho safado. Na verdade, assim, safado, mesmo o resultado. Porque se você for ver no primeiro tempo, o Palmeiras até jogou bem. Jogou bem, bem mesmo. Deu um pau no Avaí. Mas um pau mesmo. Foram 10 finalizações. 10 finalizações num tempo não é pouco, gente. É coisa de time que jogou bola. As finalizações saíram ruins, porque os jogadores finalizaram mal. Aí é treino técnico, né? O jogador chutar direito. Todos os chutes foram em boas condições. Não é que foi aquele chute prensado, que estava difícil a marcação. Não, tudo chute, sabe, limpo. Tudo bem, alguns foram de longe. Mas a melhor chance foi a do Tietê, que foi de média distância e ele meteu um balaço na trave. Foi, acho que, o único chute realmente bom. Foram duas finalizações no gol, que o goleiro lá, que tem um nome esquisito lá, chama ele de Maurício, é Maurício alguma coisa, que o goleiro Maurício lá pegou, sem muitos problemas, e o resto tudo para fora. Aqueles chutinhos, sabe, que a bola pega mascada, que sai fraquinha, ou então bola por cima, né? Puta, como os caras chutam bola por cima, pega, dá uma bica, de qualquer jeito a bola sobe. É falta de treino técnico isso. Mas enfim, não dá para falar que o Palmeiras jogou mal. Não foi praticamente incomodado. Teve dois lances em seguida, assim, ainda no primeiro tempo, que o Palmeiras foi incomodado. E aí, no segundo tempo, o Avaí voltou mais a fim de jogo. E foi fácil para o tal do Claudinei ler a tal da linha alta que voltou. Essa linha alta, ela tinha meio que abaixado um pouco no jogo contra o Sport. Isso eu vi, eu estava no estádio. A linha não estava tão alta assim. Ele resolveu voltar com a porra da linha alta. A linha alta, ela pode ser usada? Pode. Não pode ser feito o jogo todo. Tem que ser em momentos específicos. Você não pode estabelecer essa linha alta como padrão, senão se toma. E foi o que aconteceu. Tomou do Avaí, que foi um time que fez 25 gols em 35 jogos até o jogo de ontem. Então, com o de ontem foi para 27. Eles fazem menos de um gol por jogo e fizeram dois na gente. É um time que não ganha de ninguém. Nos últimos 12 jogos tinha ganho só um jogo. E o Palmeiras perdeu para esse time por quê? Porque fez da linha alta o padrão. E aí toma. A linha alta é um recurso para você usar em momentos específicos de uma partida. Para dar uma pressão. Mas você não pode dar chance do outro time sacar, que aí é muito fácil você meter bola em diagonal e o atacante veloz vai acabar ganhando do zagueiro. Então isso aconteceu com muita facilidade ontem. Foi muito fácil. O Sport, mesmo com o Palmeiras com a linha um pouco mais recuada, estava uns 5, 10 metros para trás, achou esse espaço também, e vocês devem se lembrar, o Fernando Praz foi o melhor jogador do primeiro tempo. Que acabou 0-0, depois ficou 5-1, mas foi 0-0 o primeiro tempo do jogo contra o Sport. Então, essa linha alta, ela não pode ser padrão. E o Alberto Valentim precisou levar uma carta de demissão na testa para aprender isso. Ah, mas ele não foi demitido, Conrado. Não, ele não foi demitido. Agora, faça uma leitura. Ele chega no programa do Galvão Bueno, logo depois do jogo, e fala: eu não vou ser auxiliar. Eu quero fazer a carreira de técnico. Isso ele fala no domingo à noite, depois de perder do Avaí. Aí no dia seguinte de manhã o Palmeiras fala: olha, Alberto, eu quero convidar você para ser auxiliar técnico. Só faltou pegar o cartão vermelho e, né, mostrar. Foi uma forma, eu não sei se elegante, eu acho que não foi elegante. Não foi elegante porque foi muito... foi muito assim, vergonhice fazer isso, numa boa. Deixa eu falar, Alberto. Eu sei que você quer ser técnico, mas a gente não vai fazer esse convite para você. Tá? A porta para você ser auxiliar está aberta, mas você não vai ser técnico. Você vai manter a sua posição? Eu acho que isso ia ser mais legal de fazer. E não de falar: olha, estou convidando você. Sabe? Pô, tá demitindo o cara. Né? Aí, enfim, um pouco de escolha dele mesmo, que falou, que bateu o pé e falou assim: não, eu não vou ser auxiliar. Ele mesmo fechou essa porta para ele. Ele acabou meio que induzindo o Palmeiras a fazer a demissão. Só que o Palmeiras podia ter falado assim: meu, você vai levantar a bola? Eu vou chutar. E chuta. Não assim: ah, estou te convidando para o que você não vai aceitar. Mas, enfim, detalhe, não vai mudar a cotação do dólar por causa disso. As mudanças que ele fez para ganhar o jogo, eu achei válidas. Sinceramente, ele meteu o time para frente, ele fez o que tinha que fazer. Só que também os jogadores não corresponderam. Tinha um buraco muito grande entre o Dudu e o resto do time. Estava todo mundo enfiado na área. Sabe, você tinha lá, no final, vai, como acabou, Moisés, Dudu e quatro caras enfiados. Que era Keno, Borja, Daverson e mais um, sei lá, e William, né? Tinha que ter um desses caras se aproximando um pouco mais do Dudu. Não podia fazer como quase se fez, que foi o Moisés se aproximar do Dudu, para deixar tudo aberto lá atrás, sem retaguarda nenhuma, com a defesa totalmente exposta. Então você tinha que ter um cara atrás, então não é para pôr o Moisés de volante, cacete. Deixa um volante, né? E você vai fazer um time ultra ofensivo, beleza. Dudu armando, podia ser Moisés armando, podia ser o Guerra armando. Depois teve o Guerra, né, no final. Puta, foi uma... Nossa, vai todo mundo... Ah, ele tirou o Jean e botou o Guerra, ficou cinco caras na frente. Ou podia puxar o Guerra. Isso, foi isso que aconteceu. Puxa o Guerra para trás. Se aproxima o Guerra com o Dudu, porque daí sai a armação. Não fica o buraco. O Guerra ficou abertão lá da ponta esquerda. Não dá para entender essas coisas, sabe? Talvez por isso não tenha saído o gol, mas também teve um problema claríssimo da falta de motivação dos jogadores. A gente fica bravo, né? Os caras, imagina os caras que pagaram ingresso. Bem que lá é mais barato do que aqui. Mas imagina os caras que pagaram ingresso. Pô, finalmente eu vou ver o Palmeiras. Não tenho chance de ver o Palmeiras o ano inteiro. Finalmente eles vêm pra cá e eu vou ver o Palmeiras jogar. Aí vem aquela bosta. Então, os jogadores tinham que ter essa noção. Sabe, que pô, não tá valendo nada. Ah, 11 milhões e 11 milhões pro clube, não é pra mim. Uma parte até deve ir pra eles. Se a diretoria for esperta, falou: ó, uma parte disso aqui é pra vocês de bicho, tá? Então, tratem de correr. Porque a diferença do segundo para o terceiro lugar, na verdade, não é 11 milhões. É 3 milhões e meio. Porque o terceiro lugar ganha 8 pau. Então, esses 11 do segundo lugar, na verdade, é 3,5 a mais que o Palmeiras está para ganhar. Então, parte desses 3,5, fala assim: ó, 350 é para vocês fazerem uma putaria. Fazer o que vocês quiserem, tá? É 350 pau cash no vestiário. se vocês conseguirem o segundo lugar. Pô, os caras correm. Mas parece que nem isso foi feito, porque a gente não via, sabe, aquela coisa. Mesmo no jogo contra o Sport. No jogo contra o Sport, foi muito mais do que eu acho que vocês devem se lembrar. O Sport estendeu um tapetão vermelho ali para o Palmeiras jogar. E o Palmeiras simplesmente entrou. Porque se você for ver, enquanto o Sport estava jogando direitinho no primeiro tempo, o Palmeiras também não fez nada. Parecia o jogo de ontem. O primeiro tempo contra o Sport foi muito parecido com o jogo de ontem. Então, o segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo o Palmeiras até jogou bem. Então, realmente não dá para entender, sabe? A gente tenta imaginar, assim, puta, imagina a cabeça dos caras, puta frustração, ainda o Corinthians campeão, os caras ficam putos, ficam mordidos. Pô, o cara entra em campo, esquece isso e ganha o jogo, sabe? Eu lembro quando eu jogava bola, eu não jogo mais, mas eu lembro quando eu jogava bola e não valia nada, valia brincadeira só, eu entrava no campo e queria ganhar. Brigava, queria ganhar a porra do jogo, sabe? Por que que não... Em que ponto da carreira do profissional que isso vai embora? Né? A vontade de ganhar simplesmente para ganhar um jogo de futebol. Eu queria entender isso, eu queria entender. 40 anos que eu estou nessa porra, não consigo entender por que, que isso daí acontece. Vamos lá. Queria falar, antes de pegar as perguntas de vocês, eu queria fazer um comentário com relação ao texto que eu escrevi hoje. Eu espero que vocês tenham lido. É muita jabutizice vir aqui e não ler o texto que eu, né, ficou o dia inteiro ali para vocês lerem. Tipo lição de casa, né? Ler porque vai ser comentado aqui. Então, o texto fala sobre criar uma identidade de futebol para o Palmeiras. Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente vê isso nos maiores times do mundo. O Real Madrid tem uma identidade de jogo. O Barcelona tem uma identidade de jogo. Times com treinadores que têm tamanho, que têm estatura, esses treinadores conseguem impor a identidade nos times que jogam. Então, por exemplo, o Mourinho é um cara desses. A identidade, ela não necessariamente precisa estar ligada ao técnico, embora muitas vezes isso aconteça. Mas isso só vai acontecer quando o técnico tem anos e anos e anos de casa. Ou quando ele deixa um legado muito forte, que é, por exemplo, o caso do Tite no Corinthians. Então, de alguma forma, precisa se criar essa identidade. Qual que é a identidade do futebol do Palmeiras? Sempre foi jogo bonito, toque rápido, jogo vertical, jogador, toque, entra na área e só não entra de bola em tudo, que teve humildade. O Palmeiras sempre fez gol assim. Então, o Palmeiras tem que buscar resgatar essa identidade de toques rápidos. Óbvio, você tem que adaptar isso ao futebol atual. E esse é o grande desafio de uma equipe que venha a ser formada. Agora, para isso ser formado, você precisa ter um diretor, que não é o Matos. O Matos é diretor de compras. Então, na minha concepção, o organograma do futebol tem que ser o presidente. Ligado ao presidente, você tem o diretor de futebol e o diretor de compras. E o técnico, ele está subordinado ao diretor de futebol. Esse gerentão, esse manager de futebol. Esse manager no futebol, além de ele ter embaixo dele o técnico do time profissional, ele tem a base. E ele vai dar a identidade para o Palmeiras de forma que a base e o time principal joguem a mesma bola. Então hoje eu falei assim, a base tem que ser o espelho do time de cima. Aí teve gente que falou assim, não, tem que ser o contrário. O time de cima tem que ser o espelho da base. Que seja. Tanto faz quem vem primeiro. Desde que você faça os dois jogarem iguais. Por uma puta coincidência, na Globo.com saiu uma reportagem onde o diretor da base, aquele que veio do Vitória, João Paulo, ele está realmente estabelecendo, ele usou a mesma palavra, identidade, para a base. Só que isso não está sendo replicado no time de cima. Então, é esse último passo que tem que acontecer. Né? A base tem, o time principal tem que começar a ser um espelho da base, dos jogadores que chegam na base, formados na base, que aí sim você tem a identidade formada. Lateral do Palmeiras joga assim. Volante do Palmeiras joga assim. Atacante do Palmeiras joga desse jeito, sempre. Então não importa, sai um, entra outro, o cara vai fazer sempre aquela função. Ah, vai fazer o time ficar previsível? Não. Aí que entram as circunstâncias, os esquemas circunstanciais. Então o porco louco, porco doido. O porco doido do Cuca, não é um negócio pra você fazer o jogo inteiro. É 15 minutos fazer, vamos fazer o porco doido agora. 15 minutos, aquela puta pressão, aquela coisa doida. Depois você volta. Você não aguenta, fisicamente você não consegue fazer 90 minutos de porco doido. Certo? Outra coisa. A tal da linha alta, mesma coisa. Não dá pra você fazer 90 minutos de linha alta. Então, aí você constrói as variações dentro da identidade proposta. Né? Então, eu acho que é essa a diferença entre você ter um puta de um clube estruturado, rico, com recursos físicos, de concentração, de fisioterapia, médico, cara, tem tudo, mas não tem bola. Por quê? Porque não tem essa porra dessa identidade. Então é mais fácil um time que... Aí eles ficam, né, tirando vantagem. Não gastamos 100 milhões. Por quê? Porque lá eles têm esse conceito de bola muito bem definido. Já há 7 anos. Então é por isso que esses caras ganharam 3 dos últimos 7 campeonatos. Então é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente estabelecendo essa identidade com a saúde financeira que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, coisa que eles não têm. Estrutura deles até parece que é muito boa também, mas eles não têm a saúde financeira que a gente tem. Pô, a gente dá ela de braçada. Agora, para isso acontecer, não é da noite para o dia que você cria essa identidade. Então vai precisar sacrificar. Aí você fala, porra, de novo, eu quero ganhar, né? Time do ano que vem, não vai mais ser time do ano que vem, eu quero ganhar, porra. Aí que tá. Se você der um passo para trás, para dar dois na frente. Você sacrifica 1 ou 2 anos? Sacrifica mesmo. Pô, pega um cara que o esquema não dá certo, perde da Ponte Preta. Não manda o cara embora. É o que eu falava para não mandar o Eduardo embora. Ah, mas o Cuca tá aí, o Cuca é maravilhoso. Vocês viram o que que deu. Então, assim, se a gente tivesse segurado o Eduardo, não tô falando que era certeza que isso ia acontecer, mas a chance dele ter o time muito mais na mão do que o Cuca. Era maior, porque ele começou o ano do zero. O Cuca já começou o ano dele em maio. Né? Então, ele ia chegar em setembro, outubro, ele podia até chegar eliminado do Paulista, como ele foi, eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, mas ele ia chegar no Brasileiro forte. Possível isso? É muito mais provável que na mão dele o time tivesse com mais pontos do que o Cuca conseguiu. E aí a gente estaria disputando o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo perdido o Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil. E a gente já está feliz hoje. Então precisa dar tempo. Ah, mas e se não desse nada? Existe essa chance também. A gente não dá para adivinhar o que ia acontecer. A gente nunca vai saber. De repente, ele ia estar patinando, não ia conseguir equilibrar a defesa para ataque, que foi o principal dificuldade que ele estava tendo. Ou o time ia muito bem ofensivamente, mas ia mal na defesa, ou vice-versa. Ele não conseguia o equilíbrio. Mas com o tempo ele tendia a conseguir. Podia não conseguir também. A gente podia estar hoje disputando o rebaixamento. Não encaixou nada. Crise. Aí o Borja enlouquece, foge para a África. O Guerra, sei lá o que acontece. Sabe? Podia acontecer um monte de desastre. A gente também não sabe. Mas a tendência é que, com o tempo, o Eduardo Batista desse jeito nesse time. Só que chegou abril, ele perdeu da Ponte Preta, todo mundo enlouqueceu. Perdeu da Ponte Preta, caralho! Então, sabe? Aí eu falei, não, segura o cara, segura o cara, segura o cara. Você é louco? Ele não serve! É um cara pilotando Fusquinha, o piloto de Ferrari. Piloto de Fusquinha, né? Pilotando a Ferrari. E aí, botaram o piloto de Ferrari, o que aconteceu com a Ferrari? Também não deu nada. Então, o futebol não tem regra, gente. Não tendo regra, o que é o certo a fazer? Faz o plano. Faz o plano e executa. Pode dar errado, porque futebol não é ciência exata. mas a chance de dar certo é muito maior. Então, a chance da gente estar disputando o brasileiro ainda hoje, que até ganha o brasileiro, já está ganho, era muito maior se a gente tivesse segurado o Eduardo. O que você quer falar? Que você estava certo? Não, eu estou defendendo a coerência e o pensamento que lá desde trás eu estou falando, que muitas vezes eu não fui compreendido porque o imediatismo muitas vezes cega o torcedor. Então, eu acho que muitos de vocês me xingaram quando eu defendia que tinha que segurar o Eduardo. E, como eu disse, não quer dizer que eu estava certo. Podia dar muito mais errado do que deu. Como eu disse, a gente podia estar disputando rebaixamento com o Eduardo. Mas também podia estar disputando o título, e eu acho que ia estar acontecendo isso. Jamais saberemos, não é essa a intenção dessa conversa, mas sim fazer vocês entenderem a ideia de se dar tempo para um treinador. Que se começar a dar errado no começo, foda-se. Segura o cara. Se o cara tem um plano coerente, um começo, meio e fim, a gente confia nesse plano, a gente, que eu falo aí, no caso, a diretoria de futebol que está olhando e supervisionando. Confia nesse plano? Segura. Ah, mas foi eliminado pela Ferroviária. Paulista de 2018. Perdeu da Ferroviária e foi eliminado. Manda embora esse filho da puta. Não, segura. Porque ele ainda vai melhorar. Porra, mas está demorando pra caralho. Foda-se. Foda-se. Precisa de tempo. Completa esse ciclo. Apanha, perde uns jogos idiotas, toma umas goleadas, vira meme na internet, foda-se. Você está plantando, lá na frente você vai colher. Daqui a pouco você vai ter um time com identidade, com uma força financeira fodida. Aí você vira Barcelona, aí você vira Bayern, aí você vira Real Madrid. Aí você vira papa tudo. Que é esse o nosso objetivo. Então a gente precisa criar essa identidade. Então, assim, pro ano que vem, sabe qual que tem que ser a obsessão? Criar essa identidade. Mesmo que perca campeonato. É, mas esses caras vão ganhar de novo. É uma bosta. Eu sei que é uma bosta. É difícil, né? Imagina o presidente do Palmeiras tendo que explicar isso com aqueles jumentos daqueles conselheiros. É difícil pra caralho. Mas, assim, é um sonho. Eu duvido que isso aconteça. Duvido, duvido. Mas é um sonho. Eu, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu ia para cima disso, eu ia botar todas as minhas forças para executar isso daí. E segurar, e sei que não vai ser fácil. É, e se tiver um candidato a presidente que se propõe a fazer isso, eu vou apoiar até a morte. Porque eu acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer. É, aí vem o Gabriel Bueno Machado, que eu acabei de pegar aqui a mensagem aleatoriamente. Valentim é fraco. Você não sabe, seu Jabuti. Você não sabe se ele é fraco porque ele não teve tempo. Simplesmente isso. Você não sabe. Ele está falhando muito nessa linha alta. Mas é um negócio que, se ele consertar, porra, ele tem potencial. Ele pode vir a ser. Pode também não vir a ser. Ele pode ser fraco, como você está falando. Mas você não sabe. Ninguém sabe. Por que que os jogadores estão comprando a ideia dele? Tem duas alternativas aí, duas hipóteses. Uma é porque, pô, os caras botam fé nele, que ele é bom, que ele é fodido. E tem outros que falam assim, né, porque ele é bonzinho, porque ele é bunda mole, porque ele deixa eles fazer, os jogadores fazer o que quiserem. Então, a gente não sabe. Tá? Eu queria muito estar lá dentro. Porque daí eu ia chegar para vocês e falar, ó, ele é bunda mole. Ou, oh, porra, ele é fodido. Tô vendo. Só que eu não tenho essa chance ainda. Precisamos de 1.000 padrinhos. Estamos chegando no 300, tá? Estamos com 283, 284. Estamos crescendo, crescendo. Cada semana cresce mais. Isso é muito legal. Isso é sinal que vocês estão dando confiança e vocês querem que aconteça isso. Que eu esteja lá dentro. Para quando eu vier aqui fazer periscatos, e não vai ser só 2 vezes por semana, vai ser 5 vezes por semana, todo dia. Todo dia que tiver treinamento, eu vou lá, vejo o treinamento, venho aqui, faço um boletim para vocês. Faço de lá mesmo. Tá? E conto para vocês tudo o que está acontecendo. Só que daí eu vou estar com o olho. Então, por que que o Valentim pode ser bom ou pode ser ruim? Eu não sei, cara. Eu tinha que estar lá para ver. Então, isso aí que você falou, viu? Puta, já perdi teu nome aqui. É, pode ser, pode não ser. A gente não sabe. Simplesmente isso. Entendeu? Sacou a parada? Vamos lá. Estou tentando puxar os comentários antigos, mas, como sempre, estou com problemas, estou com dificuldades para fazer isso. Por que que o Facebook faz isso, né? O Facebook podia ajudar. Vamos lá. Rejane Macera, ou Macera. Inadmissível! O time do Havaí é horroroso! Botou um monte de letrinha, né? Não precisa se exaltar assim, moça. O time do Havaí é horroroso, mas são 11 caras. E quando você entra para jogar com 11 caras e não entra com... Eu ia fazer umas, né, umas analogias aqui, mas como trata-se de uma senhora, não farei. Mas quando você não vai com vontade, o negócio não rola. Mais ou menos isso, vocês entenderam. Então, assim, não é inadmissível. Inadmissível é, sabe, jogador ladrão. Não é inadmissível. É um negócio que você pode chegar a dar uns porros. Mas eu acho que é sem xilique, sem... Não cabe mais essas coisas hoje, gente. Pelo menos aqui, na verdade. Aqui não cabe mais, sabe? A gente tem uma pegada diferente aqui. O governador está falando que a história da linha alta não, precisa treinar melhor, só que quando eu estava lendo, pulou a pergunta para cima, viu, Oreste? Não consegui. Merda. Leandro Gomes. Penso que o Alberto até apresenta boas ideias, mas as mexidas do time se apresentam extremamente burocráticas. Não é verdade, não foi nada burocrático. Ele mudou completamente o time. Burocrático é aquela troca de 6 por meia dúzia, lateral por lateral, volante por volante. Ele mexeu completamente no time, então não sei que jogo que você viu. Era hora de tentar algo novo. Rodar o elenco, Veiga, Johan, aí sim, aí eu concordo com você. E aí digo mais. Tem essa conversa aí de Lucas Lima, e parece que vem mesmo, eu discordo completamente. Discordo completamente da vida do Lucas Lima. Veja, uma vez assinado, uma vez com a camisa, é apoio. Mas eu tenho que me posicionar agora. Se eu tivesse alguma voz ativa, eu jamais iria atrás do Lucas Lima. E aí entra naquele post que eu soltei na semana passada. O Matos, ele comprou caro o Rafael Veiga e principalmente o Johan. O Johan foi um 7 pau num cara de 24 anos. E não botou o cara... Não é que ele tem 20, 19, 20. Ele tem 24. Agora já tem 25. Ele é um cara para jogar. O cara com 7 pau, ele tem que estar entre os caras que jogam, senão é uma contratação errada. A não ser que você faça assim, ó, ele vai ficar se aclimatando, vai pegar o jeito, para ano que vem ele entrar e arregaçar. Então, esse ano que vem é agora, 2018. E aí você contrata o Lucas Lima. Puta que pariu. Quando é que esse moleque vai jogar? Então, para que contratou? Então, o plano tem que ter começo, meio e fim. Qual que é o começo? Vai lá e contrata. Qual que é o meio? Pô, faz ele crescer, faz ele se adaptar. Qual que é o fim? Botar para jogar. Você não executa a fase final? Caralho, para que contrata o cara então? Então, para que Lucas Lima? Para que Lucas Lima? Ainda por cima, o Lucas Lima, que é um cara que tem histórico com a nossa torcida. Então, assim, o risco de dar uma, sabe, um negócio, um incêndio, é muito grande. Segundo, ele gosta de bagunça. Ele gosta de fazer graça. Ele é ímã de problema. Ele é uma espécie de Valdívia. Joga bem, joga muito a bola. Só que o custo-benefício, aí volta a história do custo-benefício. Será que é bom? Né? Terceiro, a forma como ele está saindo do Santos é igual a forma que o Gabriel saiu do Botafogo. A gente já sabe como acaba esses negócios. Então, assim, espero estar errado. Vou torcer para estar errado. Eu não vou torcer para ele fazer tudo que eu estou falando só para eu chegar aqui e falar, eu avisei. Não, eu espero que você chegue e fale assim, aí, o Lucas Lima arrebentou, hein, Conrado? Eu falei, puta, ainda bem. Ainda bem. Mas, honestamente, eu acho que a chance disso acontecer é muito pequena, por tudo que eu acabei de falar. Ele vai jogar bem alguns jogos, vai dar uns puta passos para gol. Aí o que vai acontecer? Vai cair na balada, vai fazer gracinha na rede social, e no final vai chegar a oferta, não sei de quem, ele vai começar a fazer igual ele fez com o Santos. Os sinais estão todos aí, gente. Então, para que dar esse passo? É um passo que, além de ter tudo para dar errado, está estragando dois projetos anteriores, Rafael Veiga e outro. Então, assim, é totalmente errada essa contratação. É totalmente errada. É aquela coisa, o Matos, ele fala assim, mas tá vindo de graça! Sabe? Se não vier para nós, vai para outro. Puta, que vá, mano. Que vá para outro. Não deixa vir para cá, não. Vai atrapalhar. Enfim, eu não sou diretor, então boa sorte. E tomara que, se confirmado mesmo, se vier mesmo, que a gente não sabe, ainda não está confirmado, embora tudo indique, que ele não faça nada disso, que não aconteça nada disso, que ele seja um puta do profissional e que, sei lá, que ele está fazendo essas cagadas aí no Santos porque não recebeu o tratamento que gostaria lá no Santos e aqui ele vai receber o tratamento bacana e aí o profissionalismo dele vai aflorar. Vamos acreditar, né? Vamos torcer. Jogar bem ele joga. Joga pra caralho. Aquela Série B que ele fez pelo Sport em 2013, quando o Palmeiras também estava jogando a Série B, ele jogou pra cacete. O Sport subiu junto com a gente. Jogou pra cacete. É, depois do Santos, jogou muito bem em 2014 e 2015. Aí, no ano passado, já começou a virar estrelinha. E daí, esse ano, foi um bosta. É, então, qual Lucas Lima a gente contratou? Ou está por contratar? Aí, não sei quem perguntou, porque já subiu, mas eu consegui ler. É o Ricardo Romani. A instabilidade política permite a criação e a manutenção dessa tal identidade? A instabilidade política é algo que tem que ser controlado. Então, a gente precisa de um presidente que swing, né? Eu não vou falar. Tem que balançar e bater, né? O Maurício até hoje não mostrou que tem esse perfil. A gente tem outro cara aí que até outro dia era presidente que fazia isso, que segurava essas instabilidades e fazia o que queria. Fazia o que precisava. Acertou muito mais do que errou. Foi firme, peitou quem tinha que peitar. Claro que ele tinha por trás dele um cacife financeiro que lhe permitia fazer isso. O Maurício, de certa forma, hoje ele está bem posicionado para fazer isso. Porque a Leila continua do lado dele. Do jeito que as peças se mexeram no tabuleiro, o Mustafa está isolado e a Leila está próxima do Maurício. Então, ele continua tendo a confiança de quem controla boa parte do orçamento do Palmeiras, quase 20% do orçamento do Palmeiras. E o resto continua sendo dinheiro do Palmeiras. Então, sendo que esses 20%, gente, é o que está previsto, mas é aquela coisa. Tem uma necessidade, vai lá e tira, vai lá e tira. E eles gostam disso, eles gostam dessa visibilidade e fazem essas extravagâncias. Então, ele tem esse poder hoje, o poder financeiro. Não exatamente da forma que o presidente anterior tinha, mas ele tem. Então, ele pode, se ele tiver capacidade e habilidade, passar por cima dessas instabilidades políticas que você mencionou. É exatamente o que está dizendo o Ed Pessini aqui. Precisa de um presidente com pulso para implantar essa identidade e segurar o técnico nas derrotas. É isso mesmo. Falta profissionais na diretoria do Palmeiras. Não, senhor. O que mais tem lá hoje é profissional. Não sei de onde você tirou isso, seu Maicon Ferreira da Silva, seu dromedário, sua lhama. Tá com o chapéuzinho de lhama. O Willington Padrinho diz: com três técnicos não vamos criar uma identidade nunca. É exatamente, três técnicos por ano não é mesmo. Tem que segurar. Se não segurar, não cria. Então, obrigado, Willington, que ficou padrinho há pouco tempo. Né, de tanto frequentar aqui os periscatos, acabou ficando padrinho. Então, www.padrinho.com.br/verdade. Para ficar padrinho, a gente precisa chegar no 500, não, no 1.000, gente, 500. Precisa chegar no 1.000. Chegando no 1.000, eu vou lá cobrir. Eu vou ver todos os dias, eu vou ver lá de dentro o que está acontecendo. Faço para vocês todo santo dia. Tá? Aí vocês vão ver a real. Que, por enquanto, a gente fica falando aqui no campo da especulação. Né? A gente não sabe. Pode ser que sim, parece, né, pelo que a gente observa. Mas, botando lá é outra coisa, né? Então, Isso é por nós, não é por mim, nem só por vocês, é por todos nós. Imagina ter um palmeirense lá dentro falando a real para vocês. Vocês confiam? Me dê essa moral. Me dê a chance de fazer isso para vocês. Eu vou e faço mesmo. Faço mesmo. Aliás, esse fim de semana a gente inaugurou a seção de notícias do site. Porque antes, o Verdades era um blog que tinha lá a opinião. Que é mais ou menos a opinião que eu solto aqui no Periscato, de forma mais descontraída. E lá com um texto bem construído, com começo, meio e fim, tentar explicar as ideias para a torcida do Palmeiras. Então, o palmeirense entra, vê a notícia e sai. Agora, para ficar informado, como faz? Tem que ir em portal ou tem que ir nas outras mídias palestrinas. Então, a proposta do Verdades é se tornar um site completo, onde você não precisa mais ir no Globo.com, não precisa mais ir no UOL, não precisa ligar na ESPN ou ligar na não sei o quê. Vai ter tudo aqui. Então, essa seção de notícias, hoje ela ainda é um reflexo das notícias que a gente recebe pela imprensa e pelos canais oficiais do Palmeiras, mas já é uma forma de livrar vocês de terem que ficar indo lá. Então, basta entrar no Verdasco, que você vai ter as notícias mais importantes replicadas. Não vai ter aquela notícia tipo Johan recebe telefonema da mãe e faz uma ação social, não sei aonde. Não, gente, isso não vai ter, tá? Agora, coisas relevantes para o futebol, a gente vai se propor a fazer sempre, tá? Então, a seção de notícias, é só vocês acessarem a home do Verdazo, descer a parte daquele carrossel de fotos que tem logo em seguida, na parte de baixo você tem duas colunas, se você tiver no computador. A coluna do blog e a coluna das notícias. Se você tiver no celular, basta ir descendo. Primeiro você vai pegar a lista dos últimos posts de blog e depois as últimas notícias. Vai estar lá tudo quentinho, tudo que aconteceu durante o dia de mais importante. E para vocês não terem que ficar indo aí em outras mídias não palmeirenses. Então, deem moral para a mídia palmeirense, deem moral para o Verdazo, deem moral para as outras mídias palmeirenses que vocês gostam também. Só queria entender, disse o Marcelo Colosimo ou Colosimo, só queria entender o que acontece com esses jogadores do Palmeiras, que após levar um gol fora de casa, viram um bando de barata tonta. Foi contra o Corinthians, Vitória, Bahia, pior. Cada jogo com uma zaga e volante diferente. Dracena e Mina, Dracena e Juninho, Mina e Luan, Bruno Henrique e ontem Thiago Santos. O que acontece que vira um bando de barata tonta? Não dá para você estabelecer um padrão. Cada jogo tem uma história, cada jogo foi de um jeito. Então, contra o Corinthians, tomou um gol, mas foi lá e buscou, hein? Não sei de onde que você falou que foi barata tonta, não. Tá? Tava perdendo de 2 a 0, fez um gol, tomou o terceiro, fez o segundo, continuou lutando. Contra o Vitória. Contra o Vitória foi aquele jogo efeito derby, né? Já falei. Quando você perde o derby, não é um jogo qualquer. Ele tem consequências. Tanto para quem perde quanto para quem ganha. Tanto que o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense lá. No jogo seguinte, um jogo que nunca ia ganhar. Nunca. Com aquele time do jeito que estava jogando. Ganhou o derby, vira outra coisa. Então é efeito derby. Isso aí é histórico. Isso aí é mais de 40 anos vendo futebol, é sempre assim. Tá? E contra o Avaí, ontem foi um jogo estranho mesmo, né? O Palmeiras jogou bem o primeiro, tomou dois gols. Tomou dois gols por quê? Porque o Avaí, depois de jogar o primeiro tempo com medo do Palmeiras, o técnico deles olhou o jogo, viu a tal da linha alta e falou assim: ó, se eu fizer isso e botar o tal do Maurinho para correr, vou fazer a festa. E foi o que aconteceu. E foi muito fácil. E fez dois gols em 15 minutos, dois gols planejados. Daí se encolheu. E se encolheu o Palmeiras com 2-0 atrás sem estímulo, né? Foi um time que foi pouco pilhado, mal pilhado. Então são jogos diferentes, razões diferentes, não dá para estabelecer um padrão. Pinhatari, Paulo Henrique Pinhatari disse que a linha alta de defesa é ultrapassada. Não bota rótulo nas coisas, cara. Sabe? Você jogar até com líbero hoje continua sendo uma coisa atual. Depende da situação do jogo. Aí que tá, você tem que ter um esquema básico. Você tem que ter variações. A linha alta, ela tem que ser uma das variações para ser usada num período específico do jogo. Para usar durante 10, 15 minutos de um plano de pressão que você vai fazer. Só que você não pode usar o jogo inteiro, senão você perde. Palmeiras mandará finais do Paulista sub-11 e sub-15 no Allianz Parque. É notícia aqui do Pessini. Não sei de onde você tirou isso, talvez seja recente, porque eu procurei as últimas notícias. Antes de começar o Periscato, não tinha saído isso ainda. Acho legal, acho bom. Por que que não vai mandar o sub-13 e o sub-17? Porque a final vai ser fora de casa, só por isso. Já jogamos em casa o primeiro jogo da final. Aliás, todas as finais tiveram resultado positivo para o Palmeiras. Foram 3 vitórias e um empate, tá? Sendo que o empate foi fora de casa, quer dizer, a gente vai jogar pelo empate em 3 jogos e no sub-11 a gente vai poder até perder por 1-0 que levanta a taça. Então, tudo jogando pelo empate. 2 fora de casa e 1 em casa. Mas sempre jogando pelo empate aí nessas finais que tem. E o sub-20 vai jogar a primeira partida da final no fim de semana. Tá? Acho que na sexta ou no sábado. Contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que perdeu do Água Santa, mas pelos critérios de desempate, tinha ganho o primeiro, perdeu o segundo, no critério de desempate passou para a final. Mas foi aqui, contra o Água Santa, no sub-20. Então, base tá forte. E tá com essa identidade criada, né? Os jogadores sendo moldados para obedecer a um padrão. De repente, gente, a solução está em casa. Esse próprio cara da base aí, que está coordenando a base, ele pode ser o coordenador geral do futebol. De repente, ele chega para fazer o meio de campo entre Matos e Presidência, para assim, ó, você está querendo contratar o Lucas Lima? Ele não encaixa no nosso espaço, esquece. Ou então, o Lucas Lima cai que nem uma luva, pode trazer. Porra, aí sim. Né? Porque do jeito que as escolhas são feitas hoje pelo Matos, é sempre com o viés do negócio, a oportunidade de negócio. Não, vai ser um puta negócio, o cara é bom. E não tem a inteligência futebolística. O cara não encaixa. Então, é nesse sentido que o Palmeiras tem que evoluir. Nesse sentido que eu sinto muita falta de ver uma identidade no Palmeiras. Eu usei muito essa palavra, identidade, identidade, identidade. O Leandro Lagazawa diz: vamos passar um ano sem goleada sofrida. Eu tava pensando isso esses dias. Fiquei com medo quando eles fizeram 2-0, né? O Avaí, ou o Corinthians, deve estar falando. Não sei, 3-0 para a Ponte não conta? Como goleada? Eu acho que conta. As goleadas estão cada vez menores, né? Primeiro, a gente tomava de 6 toda hora, né? Tomava de 6 do Mirassol, tomava de 6 do. Tomava de 7. 7 do Vitória, depois 6 do Curitiba, 6 do Goiás. Foi baixando, né? A Água Santa foi 4. Agora 3. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Não é coincidência isso daí, tá, gente? Flávio Miranda. Ó. Como você quer ter mais padrinho se você não responde perguntas de quem não é padrinho? Você vai ficar padrinho só se eu responder sua pergunta? É essa a troca? Então, Flávio Miranda, eu vou te falar uma coisa bem, bem sincera. Eu não tô aqui, cara, para fazer média. Eu estou aqui para fazer um trabalho sério e eu respondo as perguntas conforme eu consigo, conforme a tecnologia que me permite. Às vezes pula muito as perguntas, eu não consigo ver. Então, estou respondendo de quem é padrinho, estou respondendo de quem não é. Tá? Então, se eu não respondi a sua pergunta, é porque eu não vi. Agora eu vi a sua pergunta e estou respondendo. Então, só para você parar de ser bobo. Tá? E eu também não vou ficar babando, meio que não é padrinho, só para ficar. Porque eu quero, sabe o que eu quero? Sabe o que é muito importante? Que quem decida ficar padrinho, fique padrinho, porque confia no projeto, que confia no trabalho, que quer me ver enfiado lá, trazendo as informações para vocês. Não é para ficar babando ovinho para você, não, velho. Tá? Então, eu vou, papo reto. Sabe? Eu preciso do suporte financeiro de vocês. Só que eu não vou ficar de. Você não vai ficar me dando chibatada. Não vai, velho. Eu vou fazer o trabalho que eu estou fazendo, o mesmo. Só que com mais afinco, com mais tempo. Mais afinco não, porque mais afinco, eu passei o feriado aqui fazendo melhoria para o site. Então o afinco vai ser sempre o mesmo, só que vai ser com mais tempo, então vai ter mais coisa. E é isso que eu quero fazer. E é para isso que eu preciso do apoio financeiro de vocês. Não é para ficar, ah, você é padrinho, você é melhor, você é pior. Não, porra nenhuma disso, cara. Você não entendeu nada, tá? Então faz assim, vou dar uma sugestão para você. Não sei quantos periscatos você já assistiu. Assiste mais, vai pegando o jeito, que você vai entender direitinho como funciona esse negócio aqui. Ou então fica padrinho logo de uma vez, entra no grupo do WhatsApp, aí você vai ver como é que funciona. Tá? Cacete, tem que ler umas merda dessa. Egídio, muito mal, mas Michel Bastos sem vontade nenhuma. Não vi assim, Paulo Luca. Não vi desse jeito. Paulo Luca não é padrinho, tal, tá, Flávio? Não é padrinho, eu tô respondendo. Tá? Primeiro eu respondo, depois eu vejo de quem é, só pra você ter uma ideia, tá? Então vamos lá, Paulo Luca, Egídio muito mal, mas Michel Bastos sem vontade nenhuma. Cara, o Michel Bastos, ele tava fazendo uma partida fodida, na minha opinião. Tava voltando para marcar, salvou umas duas, três ali que o cara do Avaí ia sair na cara do gol. Só que daí ele cagou violentamente na jogada do segundo gol. E aí marca, né? Puta, cagada do cara no segundo gol. Foi a jogada que definiu o jogo. Mas, pelo menos do jeito que eu vi o jogo, ele estava sendo um dos melhores. Tava fim de jogo, exatamente o oposto do que você está falando aí. É, futebol cada um vê de um jeito, né? Eu vi totalmente o oposto de você. É, o pessoal da Web Rádio Verdão disse que o Eduardo Batista falava na preleção que se não tivesse goleada, iríamos vaiar. Ah, gente, eu não vou comentar uma informação de colega, né? É, enfim, se eles falaram isso, legal para eles. É, Edgar Almeida. Moisés visivelmente com dificuldade de movimentação. Talento e sem aceleração. Sim. Acho que não recuperou muito bem da última cirurgia. Aí a especulação. Do jeito que está jogando, melhor testar Veiga nos últimos jogos do Brasileiro. Eu continuo gostando muito do futebol do Moisés, mas tá nítido, né, essa limitação de movimentação dele. Tá nítido, tá nítido. E vocês devem se lembrar, eu falava isso logo nos primeiros jogos. Eu falava, porra, ele tá com a bunda meio grande, né, ele tá meio, tá estranho. E falava assim, ah, mas ele acabou de voltar da cirurgia, deixa que ele vai pegar, né, a forma física. Preocupante, né? Preocupante. Eu acho que tem que começar a fazer uns testes com medição objetiva, verificar tempo de reação, uma movimentação, medir a movimentação dele, para ver se ele está com restrição de movimentação mesmo. Porque, assim, no olho, está muito claro isso. Agora, pode ser impressão, porque ele, sei lá, usa um calção mais largo, sei lá, cara. É, porque tudo que a gente fala aqui ainda é de olhômetro. Então, cabe à comissão técnica usar métodos corretos para medir o desempenho do cara. No olho, ele parece realmente com sérias dificuldades, mas mesmo assim ele continua sendo um cara diferenciado. Mesmo assim, ele continua sendo um cara que deixa o jogo diferente a nosso favor. Eu continuo sendo muito fã do Moisés, gosto muito do futebol dele. Últimos jogos tem que testar os moleques. Aí que tá, você bota os moleques para jogar, se os moleques jogarem bem, vai falar que serve. Se jogarem mal, vão falar que não serve. E dois jogos você não mede porra nenhuma. Então, não é assim, sabe? Eu acho que tem que botar os moleques pra jogar no Paulista. Eu acho que tem que ter um plano pra desenvolver esses moleques que estão no time pra jogar as partidas menores do Campeonato Paulista. Então, o plano, você planeja, faz uma equipe mesclada com jogadores mais fortes e enxerta alguns moleques e vai dando cancha pra eles. O Campeonato Paulista serve para isso. Principalmente as partidas da fase inicial, que a gente vai jogar um monte de jogo contra, né, os Água Santa da vida. Renan Kobayashi faz a observação divertida aqui. Estamos em 2017, por extenso, e ainda tem torcedor que acredita em Luxemburgo. Tem, cara. Tem. Me permita compartilhar da sua indignação. É realmente inacreditável. Daniel Foylenthal pergunta se um bom técnico estrangeiro de primeira linha, tipo Bielsa, não poderia vingar? Poderia. Você não considera o Gareca um cara de primeira linha? Olha o trabalho que ele fez no Peru. Puta trabalho, né? Por que não vingou aqui? Resultado. Só que ele estava indo para o rebaixamento, né? Tem isso. Ele estava caminhando a passos largos para o rebaixamento. Então, tá, que pariu. Como é que você segura um cara que está indo em direção ao abismo? É difícil, né? É difícil pra caralho. Porque é fácil ser presidente do Palmeiras. E chegou o Dorival Júnior e não fez muito melhor. Pior foi isso. Não fez muito melhor, tanto que foi mandado embora no final do ano e ficou puto. Mas não fez muito melhor que o Gareca. O time era muito ruim. Então, assim, com um time bom, por mais que o técnico vá mal, o time vai ficar ali na décima, décima primeira, nona colocação, se for mal, né? Com um time bom. Se for mal, fica no meio da tabela. Não vai disputar rebaixamento. Só se der um desastre. Só se acontecer aquelas coisas de, sabe, treta no vestiário, racha tudo, quebra tudo, fode tudo. Acho que é muita tragédia junta, né? Aliás, foi uma convergência de tragédias que fez o Palmeiras cair em 2002. 2002 não era time para cair. Mas, enfim. Esqueci a pergunta, cacete. Esqueci a pergunta? Porra, e pior que eu não consigo voltar. Caralho, que ridículo. Ridículo. Deixa eu tentar lembrar. Puta, esqueci, cara. Deixa eu descer aqui pra ver se vocês já me ajudaram aqui. Alguém ajuda aí, caralho. Fudeu, esqueci. Foi mal. Daniel, foi mal, cara. Esqueci tua pergunta. Faltou fechar a casinha esse ano. Time aberto demais. Mauri Bueno. É muito simplório, né? Faltou fechar a casinha. Pô, esses palpites aí, todo mundo dá, né? Faltou fechar a casinha, faltou isso, faltou aquilo, aquelas coisas de boteco. Mas não é só isso, cara. Faltou inteligência futebolística. Faltou criar uma identidade. Faltou virar um time de futebol e não uma circunstância de time com bons jogadores. Né? O Palmeiras viveu de momentos esse ano, jogos fodidos, jogos muito bons e jogos muito ruins. Por que dessa oscilação? Porque não tem identidade. Ah, você falou do técnico estrangeiro. Lembrei. Foi bom você ter falado isso. Teve uma reportagem muito legal que saiu, acho que no site da Globo, falando da dificuldade que o Rueda está tendo no Flamengo. O Rueda me parece ser um cara muito bom, muito, muito bom mesmo. Ele tem os métodos particulares dele, mas ele é um cara que ele caminha nessa direção de criar uma identidade para o time. Ele precisa de respaldo, ele precisa que a diretoria segure ele, ele precisa que os jogadores entendam que não adianta fazer igrejinha, não adianta fazer panelinha, que não vai derrubar o cara. Ah, o cara é estranho, adaptem-se a ele. Vocês estão jogando no Flamengo, como seria no Palmeiras. Vocês estão jogando num time de camisa grande, forte. E se vocês não quiserem estar aqui, vai ter uma fila gigantesca de negro querendo vir para cá. Então, vocês tratem de obedecer o professor. Ele tem a nossa confiança e vai. Se o Palmeiras fizer isso com um técnico estrangeiro, vinga. Se o Flamengo fizer isso com o Rueda, vinga, eu tô com receio do que o Flamengo pode aprontar no ano que vem, porque eles têm um elenco muito bom e não vingou porque ficou naquela coisa de troca técnico, né? Tava lá o Zé Ricardo, tava indo lá meio em trancos e barrancos. O cara tava. Ele já tinha chegado no limite de onde ele podia evoluir. Ele é um cara que mostrou que não é forte, o Zé Ricardo, né? Que era auxiliar até outro dia. E aí a diretoria resolveu já apostar no ano que vem. E trouxe o Rueda já pensando no ano que vem. Então tem que segurar o cara, pensando com a cabeça do flamenguista. Para quê? Para criar identidade. Esses caras saíram na frente, porque ele já tá com o elenco na mão faz 4 meses. Então eles vão entrar fortes no ano que vem. Então é perigoso o Flamengo no ano que vem. O Palmeiras vai começar do zero, porque, né, o Valentim, pelo menos, ele teria uns 2 meses de frente se ele fosse mantido. Não vai ser. Então, quem for pegar, que parece que é só o Abel, é a especulação mais forte do momento, vai começar do zero. Então, a gente já vai começar atrasado de novo. O Palmeiras não consegue o caralho de virar o ano com o mesmo técnico. Puta que pariu. Quando conseguiu com o Marcelo Oliveira, ele foi uma bosta. Né? Ele foi muito preguiçoso, Marcelo Oliveira, de 15 para 16. Então, assim, respondendo à pergunta do Daniel, o técnico estrangeiro? Dá. Desde que tenha respaldo. Que o diretor de futebol seja muito claro nos jogadores. Ó, vai chegar o professor tal, tal, tal, e ele vai ficar aqui até o fim de 2019, aconteça o que acontecer. Vocês saem, mas ele fica. Então, vocês tratem de jogar a bola, tratem de se adaptar a ele, aprendam o que ele quer, porque ele tem a nossa confiança, e vocês vão ser campeões. Se não, vocês saem do Palmeiras. E hoje o Palmeiras é uma camisa que todo mundo quer vestir, é um lugar onde todo mundo quer estar. Hoje nós temos essa prerrogativa, a gente tem que aproveitar isso. Por isso que não dá para você querer estabelecer essa porra dessa identidade se você não é a primeira opção, nem a segunda opção do mercado. Se você é o Botafogo da vida, você é o Fluminense da vida, você não consegue fazer isso. Hoje o Palmeiras... Por que eu tô vindo com essa conversa agora, nesse momento? Porque hoje o Palmeiras pode fazer isso. Agora, se não criar essa porra dessa identidade, não adianta nada ter dinheiro, ter estrutura, é recurso subutilizado. Por quê? Porque bola, futebol, não tem ninguém que entenda lá, caralho. Maurício não entende nada de futebol, o Matos não entende nada. O Matos entende comprar e vender, mas ele compra e vende errado. Muitas vezes, por quê? Porque o viés da compra e da venda dele é viés de negócio, de negociante. Então ele precisa ter alguém direcionando esse talento de compra e venda dele. Ah lá, Leonardo. Será que o Luxemburgo não seria uma boa? Leonardo, por favor, filho. O Luxemburgo é um picareta. Imagina ele conduzindo, chefiando os negócios do Palmeiras. Pelo amor de Deus. Aprende isso, cara. Se o Cícero for para a CBF, quem você gostaria de gerente? Eu gostaria do Leão. Não sei do mercado. O Leão não tem experiência nenhuma em ser gerente de futebol. E outra, não é o perfil. O Leão, ele tem muito mais o perfil de ser esse manager, esse diretor de futebol, para dar identidade para o Palmeiras, do que para fazer o papel do Cícero. O papel do Cícero é bem menor. Né? É importante, importantíssimo. Mas é menor em termos estratégicos. Antônio Alves já meteu um rótulo na testa do Abelão. Ele é cascudo, mas sem motivação, fim de vida útil. Não ponha rótulo na cabeça das pessoas, cara. Na testa das pessoas. No futebol isso aí não pega, viu? Eu acho que, olha lá, se vier Jair Ventura, aposta, primeiro eu vou pegar. Para de botar rótulo. Tem que chegar no cara e falar assim, qual é o teu projeto? Como você vai criar o futebol do Palmeiras? Qual a tua ideia do futebol do Palmeiras? A gente tem esse elenco. Esses daqui a gente já vai mandar embora porque já encerrou o ciclo. Vai sobrar esse. O que você vai fazer com esses jogadores? De quem você precisa para completar o quebra-cabeça? E como é que você vai montar esse time? Ah, vou fazer assim. Aí tem que ter um cara que entenda de futebol e fala assim, ah, tá, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Não, eu preciso que você faça um pouquinho diferente isso aqui. Você consegue? Consigo. Então você está contratado. Não. Eu vou fazer do meu jeito, é assim. Não. Professor, você está aqui para se encaixar na escola de futebol do Palmeiras, não o contrário. Tá? O Palmeiras é maior que você. Então o Palmeiras não vai ter a tua cara, é você que vai ter a cara do Palmeiras. Então tem que ter um cara que entenda de futebol e fale isso. Então, o Leão, por exemplo, é um cara que pode fazer isso. Que é o papel que o Paulo Autori, por exemplo, faz no Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense é um clube minúsculo perto do Palmeiras. Não tem aquela coisa de chegar para o jogador e falar assim, você vai ficar aqui porque você quer ficar aqui, porque aqui é o time mais foda que tem. Lá no Atlético Paranaense não, lá eles pisam usando o clube como trampolim. O sonho dos caras é jogar num time de um grande centro. Então, por isso que isso não funciona lá. Jair Ventura, seria aposta ou olhar para o futuro? Fernando Santos Paranhas. Todo técnico é uma aposta. Não existe técnico que não seja uma aposta. Ou seria olhar para o futuro? Todo técnico é olhar para o futuro. Não tem certeza no futebol, cara. Quando você contrata um técnico, você está apostando e você está olhando para o futuro. Qualquer técnico, que seja o Joel Santana. Se você traz o Joel Santana, você está apostando nele. Não existe técnico. Ah, vou trazer o Guardiola. É certeza? Não, é uma aposta, porque tem muita coisa que pode dar errado. Tudo é uma aposta quando você contrata um técnico. Esse jargão de imprensa, Gente, joguem fora esses jargões da imprensa que vocês estão usando. E ó, todos esses caras que eu respondi, não era padrinho, tá? Não era padrinho, bobão. Senhores, chega por hoje, vai. Fiquei puto com o cara que falou. Fiquei puto mesmo. Sexta-feira tem mais, tá? Não vai ter jogo até lá, mas vai ter muita especulação, vai ter provavelmente algumas definições de contratação. E a gente volta para comentar tudo isso e toda, né, a efervescência que tem no Palmeiras, que sempre tem, tá? Então, sexta-feira eu vejo vocês. Obrigado pela companhia. Até você, viu, Flávio? Fiquei bravo com você, mas já passou, tá? Até sexta-feira. Obrigado mais uma vez pela companhia. Já falei. Então, tchau. Até sexta.